cinco vidas. Será bem melhor a vida quando tu não existias. Demais! Total, bateu na porta o destino, me levou por um caminho que eu não pude escolher. Prefiro uma cerveja, amigos numa mesa. Uma mesa, brindemos juntos o fracasso desse amor. Que me importa se duvidas? Que me importa se jamais? Será bem melhor a vida voltar aos teus braços jamais? Que me importa se duvidas? Que me importa se jamais? Será bem melhor a vida provar os teus beijos jamais? Toda. Se me olvidas, era más buena la vida cuando tú no existías. Toda, ¿qué me importa si el destino me llevó por un camino al cual no pude volver? Yo prefiero una cerveza, amigos, una mesa. Brindemos juntos o fracaso de cerveja, amigos numa mesa. Brindemos juntos o fracasso desse amor. Como é que é? Que me importa se duvidas? Que me importa se já faz? Será bem melhor a vida voltar aos teus braços jamais? Que me importa se duvidas? Que me importa se já faz? Será bem melhor a vida provar os teus beijos jamais? Rainha do baile, que dança e balança com os braços no ar, será meu amor. Quem és tu? Rainha do baile, que dança e balança com os braços no ar. As sereias se viram de costas assim que tu passas a caminho do mar. Ai, ai, ai, a caminho do mar. As comadres inventam histórias sentadas na praça só por te invejar, só por te invejar. Quem és tu? Rainha do baile, que dança e balança com os braços no ar, será o meu amor. Quem és tu? Ai, ai, ai. Rainha do baile, ai, ai, ai, que dança e balança com os braços no ar. Mas se queres meus beijos de quebra, te dou o meu coração, pois esta paixão, mas que me domina, pois a flor do desejo brotou no meu peito como um vulcão. Não me diga que não, ó, minha rainha.